festas e embalagens, a loja mais completa. Azevedo Festas e Embalagens, variedade em doces. Azevedo Festas e Embalagens, sua loja de embalagens, tudo em descartável, melhor preço e qualidade. Azevedo Festas e Embalagens. Azevedo Festas e Embalagens tem tudo em artigos para festa em geral, como descartáveis, guloseimas, doces em geral, lembrancinhas, balões personalizados em geral, panificação, enfeite, sorveteria, papelaria e muito mais. O que você precisa em artigos para festa, corra para Azevedo Festas e Embalagens. Temos os melhores preços com o melhor atendimento para melhor lhe servir. Antes de fazer sua festa, venha primeiro aqui e veja nossos preços, que é o melhor da cidade. Facilitamos suas compras em cartões e à vista. O desconto é todo especial. Telefone 99155-9984, quadra 43, lote 77, na Vila Ildemar, na Rua dos Peixes, em Açailândia. Azevedo Festas e Embalagens.